Ficheiro 12. 10. A professora Oliviero apresentou-se em minha casa nessa mesma tarde sem ter avisado, lançando o meu pai na mais total angústia e exasperando a minha mãe. Exigiu que ambos lhe jurassem que me iam matricular na escola secundária mais próxima. Ofereceu-se para arranjar ela própria os livros de que eu precisaria. Contou ao meu pai, mas olhando-me com ar severo, que me vira sozinha com Pasquale Peluzzo, companhia totalmente inadequada para mim, em quem se depositava tão grandes esperanças. Os meus pais não ousaram contradizê-la. Juraram-lhe solenemente que me iam inscrever na escola secundária e o meu pai disse, austero: Lenu, nunca mais te atrevas a falar com Pasquale Peluso. Antes de se despedir, a professora perguntou-me por Lila, ainda na presença dos meus pais. Respondi-lhe que ajudava o pai e o irmão, punha em ordem as contas e a loja. Fez um trajeto de desprezo e perguntou-me: Sabe que tiveste nova em latim? Fiz sinal que sim. Diz-lhe que agora também vais estudar grego. Diz-lhe-o. Despediu-se dos meus pais toda empertigada. Esta rapariga, exclamou, vai dar-nos grandes alegrias. Nessa noite, enquanto a minha mãe, furiosa, dizia que agora era preciso mandarem para a escola dos ricos, senão a Oliviero não deixaria de a atormentar e chumbaria sabe-se lá quantas vezes a pequena Elisa como represália, e enquanto o meu pai, como se fosse aquele o problema principal, ameaçava partir-me as duas pernas se soubesse que eu trocara uma só palavra com Pasquale Peluso, ouviu-se um grito agudo que nos silenciou. Era Ada, a filha de Melina, a gritar por socorro. Corremos para as janelas, vimos um grande alvoroço no pátio. Percebeu-se que Melina, que depois da mudança do charrator e geralmente se portava bem, um pouco melancólica, é verdade, um pouco distraída, mas no essencial as excentridades eram raras e inócuas. Por exemplo, cantar alto enquanto lavava as escadas dos prédios ou atirar baldes de água suja para a rua sem ver se alguém ia passar, estava a ter uma nova crise de loucura, uma espécie de demência da felicidade. Ria, dava saltos em cima da cama e levantava a saia, mostrando as coxas descarnadas e as cuecas aos filhos assustados. Disso se inteirou a minha mãe, interrogando as mulheres debruçadas das janelas. Vi que Nuncia, Cerullo e Lila se apressavam para ir ver o que se passava e tentei esgueirar-me pela porta para ir ter com elas, mas a minha mãe impediu-me. Ajeitou o cabelo e, no seu passo claudicante, foi ela mesma a avaliar a situação. Quando voltou, vinha indignada. Alguém fora entregar um livro a Melina. Um livro? Sim, um livro. A ela, que o máximo que tinha era o segundo ano da primária e nunca na vida lera nenhum. Na capa do livro estava o nome de Donato Sarratore. Dentro, na primeira página, escrita à caneta, uma dedicatória para Melina. E encontravam-se assinalados a tinta vermelha os poemas que ele escrevera para ela. O meu pai, ao ouvir aquele despropósito, insultou de forma muito obscena o ferroviário poeta. A minha mãe disse que alguém devia tomar a iniciativa de abrir àquele homem de merda a cabeça de merda que ele tinha. Toda a noite ouvimos Melina cantar de felicidade. E ouvimos as vozes dos filhos, sobretudo António e Ada, tentando acalmá-la, mas em vão. Eu, por outro lado, estava dominada pelo espanto. No mesmo dia, atrair a atenção de um jovem misterioso como Pasquale, abrira-se uma nova escola no meu caminho e descobrira que uma pessoa que até há pouco tempo morava no bairro, mesmo no prédio em frente do nosso, publicara um livro. Este último acontecimento provava que Lila tinha razão em pensar que nos podia acontecer o mesmo. É certo que ela já desistira disso, mas talvez eu, por ir para aquela escola difícil que se chamava secundária e apoiada pelo amor de Pasquale, conseguisse escrever um sozinha, como fizera Sarratore. Quem sabe? Se tudo corresse pelo melhor, ficaria rica primeiro do que Lila, com os seus desenhos de sapatos e a sua fábrica de calçado. 11. No dia seguinte, encontrei-me com Pasquale Peluso em segredo. Ele chegou a arquejar com a roupa de trabalho, todo suado, com manchas brancas de cal por todo o lado. Pelo caminho, contei-lhe a história de Donato e Melina. Disse-lhe que estes últimos acontecimentos eram a prova de que ela não era maluca, que Donato se apaixonara realmente por ela e ainda a amava. Mas enquanto falava, Enquanto Pasquale me dava razão, manifestando sensibilidade pelas coisas do amor, dei-me conta de que, mais de qualquer outra coisa, o que naqueles últimos desenvolvimentos continuava a excitar-me era o facto de Donato Sarratori ter, nem mais nem menos, publicado um livro. Aquele empregado dos caminhos de ferro do Estado era agora o autor de um livro que o professor Ferraro poderia muito bem incluir na sua biblioteca e emprestar. Portanto, disse eu a Pasquale, todos nós havíamos conhecido, não um tipo qualquer, fraco, pela maneira como deixava a mulher Lídia pôr-lhe os pés em cima, mas sim um poeta. Ou seja, diante dos nossos olhos, nascer um seu amor trágico que fora inspirado por uma pessoa que conhecíamos muito bem, isto é, Melina. Achitei-me muito, o coração saltava-me do peito. Mas percebi que sobre esse assunto Pasquale não era capaz de me acompanhar. Dizia que sim, só para não me contradizer. E de facto, daí a pouco começou a mudar de assunto, a fazer-me perguntas sobre Lila. Como era ela na escola? O que pensava eu dela? Se éramos muito amigas? Respondi com prazer. Era a primeira vez que alguém me interrogava sobre a nossa amizade e falei sobre isso todo o caminho com grande entusiasmo. Também foi a primeira vez que senti que, tendo de procurar as palavras para um assunto para o qual não tinha palavras prontas, tive a tendência para reduzir a relação entre mim e Lila a afirmações empolgadas e perentoriamente positivas. Quando chegámos à loja, ainda íamos a falar sobre isso. Fernando fora à casa fazer a sesta, mas Lila e Rino estavam lado a lado, com ar apreensivo, debruçados sobre qualquer coisa que olhavam com hostilidade, e assim que nos viram, através da porta de vidro, guardaram tudo. Entreguei à minha amiga os presentes do professor Ferraro, enquanto Pasquale fazia troça do amigo, abrindo-lhe o presente debaixo dos olhos e dizendo-lhe: depois de leres a história desta bruxa morta, dizes-me se gostaste. E se for esse o caso, eu também a leio. Riram-se muito e, de vez em quando, segredavam ao ouvido um do outro frases sobre Bruges, certamente obscenas. Mas, a certa altura, reparei que, embora trocando piadas com Rino, Pasquale lançava olhares furtivos a Lila. Porque eu olhava assim? O que procurava? O que via nela? Eram olhares longos e intensos que ela parecia nem notar. Enquanto, pareceu-me, mais atento a eles do que eu estava Rino, que se apressou a arrastar Pasquale para a rua, como se quisesse evitar que ouvíssemos o que os divertia tanto a respeito de Bruges, mas na realidade aborrecido com o modo como o amigo lhe olhava para a irmã. Fui com Lila até a arrecadação nas traseiras da loja, esforçando-me para descobrir nela o que atraíra a atenção de Pasquale. Parecia-me sempre a mesma rapariga delgada, pele e osso, pálida, excluindo talvez o formato maior dos olhos e uma pequena ondulação no peito. Ela arrumou os livros junto de outros que tinha no meio dos sapatos velhos e de alguns cadernos com as capas em mau estado. Referi-me às maluqueiras de Melina, mas contei-lhe sobretudo o entusiasmo que senti, porque finalmente podíamos dizer que conhecíamos alguém que acabava de publicar um livro, Donato Sarratore. Sussurrei-lhe em italiano: pensa, o seu filho Nino foi nosso companheiro de escola. Pensa, provavelmente toda a família Sarratore vai ficar rica. Ela fez um meio sorriso duvidoso. Com isto? Disse. Estendeu a mão e mostrou-me o livro de Sarratore. Dera-lhe o António, o filho mais velho de Melina, para tirá-lo para sempre da vista e do alcance da mãe. Peguei-lhe, examinei-o. Intitulava-se Expressões de Bonança. A capa era avermelhada, com um desenho de sol a brilhar no cimo de uma montanha. Foi emocionante ler, mesmo por cima do título, Donato Sarratore. Abri-o e li em voz alta a dedicatória escrita à tinta. À Melina, que alentou o meu canto. Donato. Nápoles, 12 de junho de 1958. Emocionei-me. Senti um calafrio na nuca, na raiz dos cabelos. O Nino terá um carro mais bonito do que os do Solara, disse-lhe. Mas Lila fez um daqueles seus olhares intensos e vi que estava presa ao livro que eu tinha na mão. Se assim for, logo saberemos, resmuniou. Por agora, esses poemas só causaram dano. Porquê? O Sarratore não teve coragem de se encontrar pessoalmente com a Melina e no seu lugar mandou-lhe o livro. E não foi uma ação bonita? Sabe-se lá. Agora a Melina está à espera dele. E se o Sarratori não vier, ela sofrerá mais do que sofreu até aqui. Que bela conversa! Olhei-lhe para a pele branca e lisa, sem uma fissura. Olhei-lhe para os lábios, para a forma delicada das orelhas. Sim, pensei. Talvez esteja a mudar. E não só fisicamente, também na maneira de se exprimir. Pareceu-me, dito com palavras de hoje, que não só sabia dizer bem as coisas, como também estava a desenvolver um dom que já lhe conhecia. Melhor do que fazia em criança, pegava nos factos e com naturalidade reproduzia-os carregados de tensão. Reforçava a realidade ao reduzi-la a palavras. Injetava-lhe energia. Mas também notei, com prazer, que assim que ela começava a fazê-lo, logo sentia em mim a capacidade para fazer o mesmo. Experimentava e saía-me bem. Isto, pensei, contente, distingue-me de Carmela e de todas as outras. Eu inflamo-me juntamente com Lila, aqui, no próprio momento em que ela fala comigo. Que mãos fortes e bonitas que ela tinha! Que cativantes gestos formulava! Que olhares! Mas enquanto Lila falava de amor, enquanto eu também falava dele, o prazer embotou-se e veio-me um pensamento desagradável. Percebi de repente que me enganara. Pasquale, o pedreiro, o comunista, o filho do assassino, quisera acompanhar-me até ali, não por mim, mas por ela, para ter oportunidade de a ver. 12. Aquele pensamento tolheu-me a respiração por um instante. Quando os dois rapazes reentraram, interrompendo a nossa conversa, Pasquale confessou a rir que se escapulira do estaleiro da obra sem dizer nada ao mestre de obras, mas tinha de voltar já para o trabalho. Notei que olhava de novo para Lila, longamente, intensamente, quase contra vontade. Talvez para lhe dar a ver, estou a correr o risco de ser despedida apenas por tua causa. E entretanto disse, dirigindo-se a Rino: Domingo vamos todos lançar em casa da Gioglia. A Lenúcia também vai. Vocês também irão? Domingo ainda está longe e depois logo se vê, respondeu Rino. Pasquale deitou um último olhar a Lila, que não lhe prestou atenção nenhuma, e pôs-se a andar, sem me perguntar se queria ir com ele. Senti uma irritação que me pôs nervosa. Comecei a tocar com os dedos nas zonas mais inflamadas das faces, mas tive consciência disso e contive-me. Enquanto Rino tirava de debaixo do balcão as coisas em que estava a trabalhar antes de chegarmos e as observava perplexo, tentei continuar a falar de livros e de histórias de amor com Lila. Empolámos exageradamente Sarratore, A Loucura de Amor de Melina, o papel daquele livro. O que iria acontecer? Que reações iria desencadear, não a leitura dos versos, mas o objeto em si? O facto de a capa, o título, o nome e o apelido terem vindo inflamar de novo o coração daquela mulher. Falamos com tanta paixão que Rino de repente perdeu a paciência e gritou: Então não param com isso! Lila, vamos trabalhar, senão o papá volta e já não podemos fazer mais nada. Parámos. Deitei uma olhadela ao que eles estavam fazendo, uma forma de madeira cercada por uma confusão de solas, tirinhas de pele, bocados de couro espesso, à mistura com facas e sovelas e ferros de toda a espécie. Lila disse-me que ela e Rino andavam a tentar fazer um sapato de viagem para o homem. E o irmão, ansioso, imediatamente me fez jurar pela minha irmã Elisa que nunca falaria daquilo a ninguém. Trabalhavam às escondidas de Fernando. Rino conseguira o couro e a pele através de um amigo que ganhava a vida numa fábrica de cortumes na ponte de Casa Nova. Dedicavam à criação do sapato 5 minutos agora, 10 amanhã, porque não fora possível convencer o pai a ajudá-los. Aliás, cada vez que puxavam a conversa, Fernando mandava Lila para casa e gritava que não queria voltar a vê-la na oficina e ameaçava Rino de morte por se lhe ter metido na cabeça aos 19 anos e faltando-lhe ao respeito, que poderia ser mais do que o pai. Fingi estar interessada no seu projeto secreto, mas na verdade fiquei triste. Embora os dois irmãos me tivessem incluído, fazendo de mim sua confidente, tratava-se de uma experiência em que eu só podia participar como testemunha. Lila, por aquele caminho, viria a fazer grandes coisas sozinha e eu estava excluída. Mas, sobretudo, como podia ser que, depois das nossas conversas intensas sobre amor e poesia, ela me acompanhasse à porta como estava fazendo e achasse, Muito mais interessante aquele clima de tensão em torno de um sapato. Tínhamos falado tão bem sobre Sarratória e Melina. Não podia crer que, embora apontando-me para aquele amontoado de couro, pele e ferramentas, não continuasse a sentir lá dentro, como eu, uma ansiedade pela mulher que sofria por amor. Eu queria lá saber dos sapatos. Ainda tinha presentes, diante dos meus olhos, os movimentos mais secretos daquela história de fidelidade violada, de paixão, de canto que se transformara em livro. Era como se ela e eu tivéssemos lido um romance juntas, como se tivéssemos visto ali na arrecadação da loja e não no salão paroquial ao domingo, um filme muito dramático. Senti-me desgostosa pelo desperdício, por ser obrigada a ir-me embora, por ela preferir a aventura dos sapatos às nossas conversas, porque sabia ser independente, ao passo que eu precisava dela, porque tinha coisas só dela em que eu não podia participar. Por Pasquale, um tipo já crescido, não um rapazinho, certamente procuraria outras oportunidades de olhar para ela e de lhe pedir e de tentar convencê-la a namorar com ele em segredo. E a beijá-lo, e a tocar-lhe, como diziam que se fazia quando se namorava, porque em suma me sentiria cada vez menos necessária. Por isso, como se para afugentar a sensação de asco que aqueles pensamentos me causavam, como se para evidenciar o meu valor e o facto de ser indispensável, disse-lhe de chofre que ia para a escola secundária. Disse-lhe à porta da loja, ou melhor, quando já estava na rua. Contei-lhe que fora a professora Oliviero que impusera isso aos meus pais, prometendo arranjar-me ela própria, de graça, livros usados. Fi-lo porque queria que ela percebesse que eu era mais única do que rara, e que mesmo que ela enriquecesse a fabricar sapatos com rino, nunca poderia passar sem mim, porque eu não podia passar sem ela. Olhou-me perplexa. O que é a escola secundária? Perguntou. Uma escola importante que vem depois da escola média. E o que vais para lá fazer? Estudar? O quê? Latim. E mais nada? E também grego. Grego? Sim. Fez uma expressão de quem se perdeu e não sabe o que dizer. Por fim murmurou sem qualquer nexo. Na semana passada apareceu-me o sangue. E sem que Rina tivesse chamado, voltou para dentro. 13. Portanto, agora também ela sangrava. Os movimentos secretos do corpo, que tinham chegado primeiro a mim, também a ela haviam chegado como a réplica de um terremoto e iriam mudá-la. Já estava a mudar. Pasquale, pensei, apercebeu-se primeiro do que eu. Ele e provavelmente outros rapazes. O facto de eu ir para a escola secundária num instante perdeu a aura. Durante alguns dias não consegui pensar noutra coisa senão na incógnita das mudanças que iriam afetar Lila. Tornar-se-ia bonita como Pinuccia Carracci, ou Gigliola, ou Carmela? Ficaria feia como eu? Cheguei a casa e observei-me ao espelho. Como era eu realmente? Como seria, mais cedo ou mais tarde, ela? Comecei a arranjar melhor. Um domingo à tarde, à hora do habitual passeio da Rua Larga até aos jardins, vesti a minha roupa melhor, um vestido azul com o decote quadrado, e pus a pulseira de prata que a minha mãe me dera. Quando me encontrei com Lila, senti um prazer secreto ao vê-la como andava todos os dias, os cabelos muito escuros em desordem, um vestidinho liso e debotado. Nada a diferenciava da habitual Lila, uma menina nervosa e descarnada. Só me pareceu mais crescida. Tão pequenina que era e fizera-se quase tão alta como eu. Só um centímetro de diferença, talvez. Mas o que era essa mudança? Eu tinha o peito grande, formas de mulher. Fomos até ao jardim, voltámos para trás, percorrendo de novo o caminho até ao jardim. Era cedo, ainda não havia agitação dos domingos, nem os vendedores de avelãs e amêndoas torradas e de tremoços. Lila fez-me de novo perguntas cautelosas sobre a escola secundária. Disse-lhe o pouco que sabia, mas empolando-o o mais possível. Queria que ela se interessasse, que desejasse ao menos um bocadinho participar naquela minha aventura pelo lado de fora, que sentisse que estava a perder alguma parte de mim, como eu temia sempre perder muito dela. Caminhava do lado da estrada, ela pelo lado de dentro. Falava e ela ouvia com muita atenção. Depois, o 1100 do Solara pôs-se ao nosso lado, Michele ao volante, Marcello ao lado. Este começou a dizer-nos gracejos, a dizê-los a ambas, não só a mim. Trauteava em dialeto frases do tipo: mas que lindas senhorinhas, não se cansam de andar para a frente e para trás. Olhem que Nápoles é grande, é a cidade mais bonita do mundo, bonita como vocês. Entrem, meia hora apenas e trazemo-las aqui outra vez. Não devia tê-lo feito, mas fiz. Em vez de continuar a andar como se ele não existisse, nem o irmão, nem o carro, em vez de continuar a conversar com Lila, ignorando-o, por necessidade de me sentir atraente e afortunada, e quase a ir para a escola dos ricos, onde muito provavelmente encontraria rapazes com automóveis mais bonitos do que os do Solara, voltei-me e disse em italiano: obrigada, mas não podemos. Então Marcello estendeu a mão. Vi que era larga e curta, embora ele fosse um rapaz alto e bem feito. Os cinco dedos saíram da janela e vieram agarrar-me pelo pulso enquanto a sua voz dizia: trava, Mike! Já viste que bela pulseira tem a filha do porteiro? O carro parou. Os dedos de Marcello em volta do meu pulso arrepelaram-me a pele. Puxei o braço com nojo. A pulseira partiu-se, caiu entre o passeio e o carro. Meu Deus! Olha o que fizeste! Exclamei, pensando na minha mãe. Calma, disse ele abrindo a porta e saiu do carro. Vou repará-la. Mostrou-se alegre, cordial, tentou agarrar-me outra vez o pulso, como se quisesse criar uma familiaridade que me acalmasse. Foi num ápice. Lila, que fazia metade dele, empurrou-o contra o automóvel e encostou-lhe o trinchete à garganta. Disse com calma em dialeto: toca-lhe outra vez e vais ver o que te acontece. Marcello imobilizou-se, incrédulo. Michele saiu imediatamente do carro, dizendo em tom tranquilizador: ela não te faz nada, Marce. Essa puta não tem coragem. Vem cá, disse Lila. Vem cá e vais ver se não tem coragem. Michele deu a volta ao carro e comecei a chorar. De onde estava, via bem que a ponta do trinchete já ferira a pele de Marcello, um corte de onde saía um fiozinho de sangue. Tenho a cena gravada na memória com nitidez. Ainda fazia muito calor, havia poucos transeuntes. Lila estava encostada a Marcello como se lhe tivesse visto um inseto na cara e lhe o quisesse enxotar. Fiquei com a mesma absoluta certeza que tive na altura. Ela não teria hesitado em cortar-lhe a garganta. Michele também percebeu isso. Muito bem, sua valente, disse. E sempre com a mesma calma, quase divertido, meteu-se no carro. Entra, Marce, pede desculpa às meninas e vamos-nos embora. Lila desencostou lentamente a ponta da lâmina da garganta de Marcello. Ele fez um sorriso tímido. Tinha o olhar desorientado. Um momento, disse. Ajoelhou-se no passeio, na minha frente, como se quisesse pedir perdão da forma mais humilhante. Tateou por baixo do carro, encontrou a pulseira, observou-a e reparou-a, apertando com as unhas a argolinha de prata que se abrira. Entregou-ma, olhando não para mim, mas para Lila. E foi a ela que disse: desculpa. Depois entrou para o carro e partiram. Comecei a chorar por causa da pulseira, não por ter medo, disse.